Oi, bom dia, Gol 1897, já teria nossa autorização para Guarulhos, por gentileza? Negativo, senhor. Poderia confirmar a hora do plano? É, sai dos 40, mas se tiver uns 10 minutinhos antes aí, eu saio aos 30 daqui, solicitando 360 aí, por gentileza. Sim, aos 40 eu já deveria ter o plano aqui na minha tela, a princípio eu falei isso presente 30 minutos antes, se eu ainda não tenho, só um minutinho, eu vou chegar no sistema, já volto com a autorização 2736. Escuta, grato. Está na escuta para cópia? Afirmativo, prossiga. Boa noite, 1-7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 360, via Ator Zulu 2-1 até a posição Trive, após direto do Papá Charlie Lima. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida Arbor até a transição Elefa, segue via Sagat, controle 1-1-9 de small 3-5, aciona 5-0-1-2, voo no 8-7. Autorizado para Guarulhos, nível 360, apertura 2-1 até Trive, decola da 1-0, Arbor Elefa, o código 1935 e o transponder, o código é 5012 e o controle de 1935. Correto, gol 897, cotejamento no portão 5, chame posicionamento. Termo, obrigado. Salvador, bom dia, Gol Norte 271, informação Delta. Gol 271, na sua identificação, chegada a Mari, desça via para 2000 pés, Jesus 1013, informe o final LS3. Autorizado para seguir via, autorizado para procedimento, reportará estabilizando o Gol 271. Salvador, Gol no 8 para o funcionamento do posição 5. Comprovado, push back acionamento, Gol no 8 no 7, chame táxi. 207 para o caixa 161 a bordo, agora tem 3 horas e 50 minutos, alinhando o Galeão. 161 no 350 Galeão copiado, Gol 8 no 7 tem táxi aprovado via Índia e Alfa, deu ponto de espera pista no 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Gol 8 no 7. Índia e Alfa, Boa noite, no 7, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento de 120 graus, 09 nós. Aqui, decola, vão, curto, 8, curto, 7. No 7, decolou aos 37, chama agora o controle Salvador em 199 decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 1935, 1897, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 1897. 1817, contato radar, submeter 360, sai dela. 360 na árvore, 1897.